Bem-vindos a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E regressamos ao fado. Mas não só ao fado. Isto dito assim pode parecer logo um bocadinho de... Enfim, uma provocação. Até pelo título do disco que nos traz aqui hoje, que é Não Há Só Tangos em Paris, que foi editado no passado dia 28 de Fevereiro, pela mão da Universal e pela voz lindíssima de Cristina Branco. Está a provocação, quando digo que regressamos ao fado, mas não só ao fado. Mas nada melhor que ser a própria Cristina Branco explicar a razão desta minha aceleração. Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova, Cristina. Muito obrigada. Cristina, porque é que eu não estaria errado quando digo regressamos ao fado, mas não só ao fado? Nunca seria uma provocação, é uma realidade, porque eu canto fado e é assumido que cada vez gosto mais de o fazer, mas que também canto outras coisas e preciso de cantar essas outras coisas para crescer enquanto indivíduo, enquanto cantora, se quiser. Não há desgraça ser pobre, não há desgraça ser louca, não há desgraça ser pobre, não há desgraça ser louca, desgraça trazer o fado no coração e na boca. Desgraça trazer o fado no coração e na boca. Nesta vida desvairada, ser feliz é coisa pouca. Nesta vida desvairada, ser feliz é coisa pouca. Se as loucas não sentem nada, não é desgraça ser louca. Se as loucas não sentem nada, não é desgraça ser louca. Ao nascer trouxe uma estrela, nela o destino traçado. Ao nascer trouxe uma estrela, nela o destino traçado. Não foi desgraça trazê-la, desgraça trazer o fado. Não foi desgraça trazê-la, desgraça trazer o fado. Pré-conversa, de que já andámos atrás de si há algum tempo. E, nomeadamente, dos últimos álbuns, quer o Cronos, quer o Abril, foi motivo aqui de grande divulgação aqui na Boa Nova, e na altura não houve oportunidade de falar consigo, até porque também é uma pessoa que, felizmente, não para. É verdade. Este é o seu disco mais, entre aspas, internacional. Porquê? Porque canto noutras línguas. Noutras línguas, porque vai buscar aqui uma letra de Jacques Brel, temos aqui boleros. Sim, mas já não é a primeira vez que isto acontece. Eu bem sei, eu bem sei. Ulisses também. Uhum. Se calhar até era mais internacional porque acrescentava mais uma língua. Havia uma música também cantada em inglês. Exato. Mas quando digo isto é pelo próprio título. Não há só tangos em Paris. Ou seja, de algum modo há aqui logo uma noção de que estamos aqui a exportar música também. O que nós estamos aqui a fazer é sobretudo mostrar o paralelismo que existe entre o fado e o tango, as semelhanças que existem entre ambos. A intenção é essa. Se calhar por esse lado até não será um disco assim tão internacional, uma vez que há uma semelhança bastante acentuada entre os dois géneros. Há muitos fados que se assemelham a tangos e vice-versa. Aliás, há um fado tradicional que se chama fado tango, não é? Exatamente. A propósito de isso também do internacional é que este disco, se fosse ouvido, enfim, em Buenos Aires, ou no próprio Paris, como é que se refere, ou então na nossa Lisboa, de algum modo qualquer pessoa que seja natural daí consegue logo à partida perceber que há pontos de contacto. Eu julgo que sim. Aliás, há alguns autores de tango, há alguns cantores de tango que inclusivamente já fizeram discos baseados nessa mesma temática, nessa semelhança entre o fado e o tango. Afinal, são duas músicas urbanas, são duas músicas que falam de uma sociedade, duas músicas de Porto, não é? Aquela ligação ao mar, à água. E, portanto, isso já foi explorado também por autores de argentinos. Essa é só mais uma abordagem. E, de facto, há semelhanças. Sendo que quando pego em tangos, fiz questão de não explorar aquela vertente misógina que está sempre presente no tango, ou seja, aquela relação da mulher de uma forma menor, quase, né? A mulher é um objeto na maior parte das músicas, né? Portanto, eu não quis fazê-lo, como é óbvio, e é por isso que me fizeram de Paris, porque há uma alusão constante a Paris no tango, e foi mais por aí que eu quis ir. Vais dizendo que estou louca, que não me fazes feliz, mas ao beijar a tua boca, não é isso que ela diz. E basta dizer o meu nome, como só ela é capaz para matar a minha fome dos beijos que não me dás. Talvez, meu amor, talvez isto acaba em nada. Eu hei de te repetir, talvez, meu amor, talvez, até que te ouça pedir. No entanto, aqui vem buscar também os fados tradicionais, e nomeadamente também, o claro. Súplica, não é? Foi difícil na sua mente imaginar o tipo de músicas que este álbum ia ter para que tivesse, de facto, essa conotação e essa ligação? As coisas surgiram naturalmente, quer dizer, eu sabia que queria cantar fados tradicionais e alguns tangos ou boleros, sendo que seriam sempre cantados, sob o meu ponto de vista, nunca seriam assumidamente tangos, porque eu não sou uma cantora de tango, portanto. Nunca poderia ascender a tal coisa, não é? Agora, era importante para mim saber que o fado lá estaria, porque é esse o meu percurso e porque é por aí o caminho e esse paralelo entre o fado e o tango. Tudo foi surgindo naturalmente, as coisas foram... Eu sabia que queria cantar o Súplica, houve uma altura em que perguntei ao Carlos do Carmo qual era para ele o fado que assentaria na minha voz, e ele disse de imediato que o fado não é do Porto, portanto é quase uma questão de... Não, eu não lhe sei explicar, eu acho de facto que o Carlos tem razão, porque quando fui à procura desse fado, faz sentido, porque uhum. há uma ligação profunda com a minha voz, vamos lá, com o timbre da minha voz. E depois coisas que foram surgindo pelo meio, aquela história de Paris, como eu lhe contei há pouco, depois achei que faria sentido cantar Brel, nomeadamente o DDZC Reia, por aquele sentido trágico, não é? Daquele terminar de vida, aquela tragédia que acontece nesse tema. E depois um tipo assim, o Voyage, que é o tema, o poema. Um grande bastião da literatura francesa, Charles Baudelaire. Mon enfant, ma soeur, sans jamais douceur, d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux. Riant à travers leurs larmes, la tunique corde beauté, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs. Vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, les splendeurs orientales, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, ni un saint d'or le monde s'endort, dans une chose. Luxe calme et volupté. Para antecipar este disco, escolheu precisamente o tema que dá nome ao álbum, Não Há Só Tangos em Paris. Achou que era o mais emblemático para, enfim, despertar a curiosidade das pessoas para este disco? Sabe que o Não Há Só Tangos em Paris surge de uma conversa minha e, entre mim e o Pedro Silva Martins, que é o autor e compositor do Estilo de Linda. Grande amigo meu, nós comunicamos frequentemente, falamos de música, sobretudo. Eu há um tempo atrás pedi-lhe que compusesse qualquer coisa para este disco, que fosse um fado ou um tango. E em jeito de brincadeira disse-lhe que podia ser um fado tango. E é engraçado que o Pedro colocou a ação deste poema em Paris. Portanto, é uma cena de amor, de amor desencontrado quase entre o fado e o tango, mas desenrola-se em Paris. E acabou por ser a coluna vertebral de todo o disco, quer dizer, porque fala de Paris, porque já aparece noutros temas e a referência do fado e o tango também estão presentes. É mais por isso. Serviu de mote e de inspiração. Evidentemente. Enfim, temos de dar aqui os parabéns também ao Pedro Silva Martins, não só por este trabalho, mas também por este trabalho, mas então agora muito em voga com o Parva que Sou, não é? O novo tema dos Diolinda, que tem sido amplamente badalado também aqui na Boa Nova e não só. É verdade, voltámos à música de intervenção. Beijei teu retrato, esborra-te e tinta. Um corpo abstrato que a saudade pinta. Esquadrinhar teus traços, já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde ele tem minha boca. Esse teu retrato vou expô-lo em Paris. Já usado e gasto, ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Chorado, desfiz o meu rosto e num triste pano encontrei encosto. Dei-me a outros braços, mas nada que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vou expô-lo em Paris, e assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Sei, não há só tangos em Paris, e nos fados que eu vivi só te encontro em estilhaço. Espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço. É verdade, exatamente. Isto leva-nos aqui a pensar. Estamos aqui a falar de uma pessoa dos anos 70. nasci nos anos 70, não é? Também percebe que a música ainda é a intervenção, não é? Ainda é, e quando digo ainda é, gosto de frisar este, ainda é. O que é que... Pode ser, não é? Pode ser, e tem sido também. A verdade é que grande parte dos temas que estão aqui neste disco, alguns deles, nomeadamente os tradicionais, e eu que julgo saber, o Dos Gardénias, um tema que é cubano, é um tema que já vinha-se fazendo parte dos seus espetáculos. É verdade. Grande parte deste disco também já foi ensaiado, digamos assim, para a reação do público. As coisas não acontecem subitamente, não é? Quer dizer, o Dos Gardénias é um tema que apareceu de repente na minha vida, assim, no meio da estrada, não sei exatamente em que país, mas estávamos todos a caminho de um concerto, alguns, e este tema passou na rádio e ficou a martelar no meu ouvido. E há tantos, eu falei sobretudo com o Ricardo Dias, e disse assim, olha, se calhar é importante nós fazermos qualquer coisa com este tema, gosto deste ritmo, gosto deste calor latino, até porque nós logo de seguida íamos para a Colômbia e seria um tema interessante para apresentar lá. Portanto, o Dos Gardénias é de facto a pedra de toque, ou o início de todo este processo que deu lugar a este disco. Mas os outros temas não. Esse tema foi o tema fulcral, mas depois as coisas foram aparecendo naturalmente. Nunca foram apresentadas antes em público. Portanto, é um disco a estrear no próximo mês. Dos gardénias para ti, com elas quero dizer: te quero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atenção, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Como cuando estás conmigo, y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Há concertos que vão até à sua zona natal, não é? Até ao Ribatejo. É verdade, é 1 de Abril. Que curiosamente faz anos que eu cantei pela primeira vez em público. É engraçado. Temos aqui este conjunto de circunstâncias, e que há pouco falava aqui do álbum internacional e como classificam a nossa música, esta música do fado, como world music, portanto é um bocadinho esta ideia que passa lá fora, e que, no entanto, e aproveitando que em setembro sabemos se a Unesco vai aceitar ou não o fado como património cultural e material da humanidade, acha que este é, e eu acho, por isso aqui outra dúvida, é mais um passo à frente, ou seja, estabelecer ligações entre a nossa música e outra música que, enfim, é divulgada aí por todo o mundo, é associar também que... E também é património imaterial da humanidade. Exatamente. É estabelecer uma garantia, um selo de garantia de que o fado merece também ser assim considerado pela Unesco. Com certeza, porque ainda no outro dia comentava isso, já não sei para que meio de comunicação, mas quer dizer, a música, neste caso o fado, não pode ser uma coisa enclausurada. fado é tão universal como outra música qualquer, como disse há pouco, é música do mundo, que o fado é uma música universal, portanto faz todo o sentido que seja património imaterial e cultural da humanidade, não é? É uma das mais antigas músicas do mundo. Se perguntassem em redor o que foi feito de nós, que silêncio, meu amor, à volta da minha voz. Não é a mim que tu tocas quando julgas que me amas. Que coisas dizem as bocas ao fingirmos que me chamas. Uma só cama no quarto e dois sonhos separados. Meu amor, no teu retrato vejo os meus olhos parados. Não penses que perdoei só por te abraçar assim. Nem vais pensar que chorei, foi a vidraça por mim. Vesti-me da sua vida por dentro da minha pele. A ternura assim escondida não vão dizer que sou dele. E guardo os olhos no lenço ao passar na sua rua. Lhe pertenço, quem descobre que ando no ar. Temos aqui, para as pessoas que são estreantes aqui na Boa Nova, que é o caso, embora este seja o seu 12º disco, estamos em falta para consigo, temos que nos penitenciar, e damos sempre... Parece. Temos que ter 3 desafios. Vamos começar pelo primeiro. Imagine que vem fazer aqui um concerto ao Oliveira do Hospital. Aliás, não sei se conhece a cidade. Não, não mas conheço. Teremos muito gosto em que venha um dia aqui à Boa Nova. Mas vem fazer um concerto e diz assim: Cristina, uma vez que vem fazer um concerto ao Oliveira do Hospital, pode trazer consigo 2 músicos ou 2 bandas. Quem é que traria consigo? Portugueses? Sim, portugueses. Os Clãs. Diz-se que o amor é cego de forma, tudo a seu jeito. Mas eu acho que o amor descobre o lado melhor do que parece defeito. Porque eu gosto, gosto dele, e ela gosta, gosta de gostar. É difícil assim, de repente. E o Camané? E o Camané? Vagas paixões, meus tristes ais, mil tentações e pouco mais do que ilusões. Que o amor esse morreu. Por exemplo, o Mário Lajinha, o Camané e o Mário Lajinha. Muito eles bem. Fazem também alguns concertos. Uhum. Estaremos atentos. Agora, o segundo desafio. Vem um nome grande da cena internacional e que diz assim: quero que a Cristina Branco faça parte do meu espetáculo. De quem gostaria muito de fazer parte? Do Chico. quarto. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Vai haver um disco de tributo a um autor ou uma banda e querem que a Cristina Branco faça uma versão de um tema. De quem gostaria muito de integrar um tributo e já agora que tema seria esse? Um tributo, sei lá, já fiz tantos. Sim, sim. Mas, da qual destacamos o Abril, não é? Por exemplo, não é? Uhum. Poderia ser Elis Regina. Elis Regina. E qual era a segunda parte da pergunta? Era, que tema seria esse? Presumo talvez Fascinação, não? Não, o Atrás da Porta. O Atrás da Porta. Para sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar ainda sou tua. Até provar que ainda sou. Regressando aqui ao Não Há Tangos em Paris, sabemos que vai aparecer uma edição especial, CD mais DVD, de que não vimos ainda. O que é que poderão esperar as pessoas que vão ter acesso a esse DVD? Estes senhores vendem as coisas, põem-lhe um envelope muito bonito, muito cor-de-rosa, mas eu passo a explicar o que é o DVD. É uma coisa que numa linguagem mais profissional deste meio, se chama EPK. Exatamente. Ou seja, é material que normalmente é facultado aos meios de comunicação. É um instrumento de trabalho. Portanto, o que é que acontece nesse dito DVD? Estou eu e os meus músicos, cinco músicos ou seis músicos em cima do palco, a cantar seis temas. Pronto, não acontece nada de especial. Mas é daí que se extrai também o videoclipe de que já temos acesso, Não Há Só Tangos em Paris? É daí precisamente que sai esse videoclipe. Sim, acho que há uma entrevista minha também, provavelmente em Portugal será apenas em português. Uhum. É um instrumento de trabalho, como lhe digo, onde eu explico os porquês dos temas, o porquê do nome do álbum, que ele internacionalmente não tem este nome, chama-se Fado Tango. Há uma série de explicações, mas são profissionais, vamos lá, não é? Que podem interessar às pessoas que gostem realmente do meu trabalho, não é? Isto convém explicar aos ouvintes que, e para não lhes mentir, que estamos a gravar ainda antes do álbum de ser editado. Daí que se perceba que a própria Cristina Branco ainda não tem tido acesso a esse DVD. Não, por acaso já estive com ele na mão. Uhum. Ainda não ouvi como é que soa. Exato. Mas já ouvi. Estou a dizer isto porque cheguei há 4 horas de Nova York. Ah, pronto. E já estou aqui a falar contigo. canta outra vez para o Douro transbordar. Lá ninguém faz canções para a Laurindinha me embalar. Boa Nova, um mundo de emoções. Voltando atrás, e sabendo que este disco tem 16 temas, de que há pouco falámos, e há aqui um conjunto de participações, logo a partir dos poemas, que tem António Lobo Antunes, tem Manuel Freitas, e depois há aqui participações muito interessantes no que respeita aos instrumentos, as pessoas que estão consigo na gravação do disco. Um já nossos conhecidos, Bernardo Moreira, no contrabaixo, Bernardo Couto, na guitarra portuguesa. Fala-nos desse ambiente que criou com os músicos e que transparece também um bocado nesse videoclipe. Porque são músicos que eu já trabalhei antes, não é a primeira vez que colaboramos, e porque para mim só faz sentido fazer música assim, com pessoas que eu conheço e com quem eu me sinto à vontade, com quem eu sei comunicar, ou com quem basta, sei lá, de alguma maneira interpretar aquele tema de uma forma mais sei lá, não lhe sei explicar, mais pessoal, mais intensa, talvez, e as pessoas percebem exatamente o que é que eu vou fazer a seguir, não é? Há uma empatia muito grande, musicalmente. Vamos apresentá-los. Falta aqui o Carlos Manuel Proença, da viola, João Paulo Esteves da Silva, no piano, e o Ricardo Dias, no acordeão. Sim, exatamente. São aqueles instrumentos que, para dar, enfim, a conotação ao tango, eram, não podiam passar ao lado. Refiro o acordeão, por exemplo. Acordeão. Uhum. Sim, sinto que o instrumento do tango não é propriamente o acordeão, mas sim o bandoneon. Há diferenças bastante grandes entre os dois instrumentos. Só que o bandoneon, ou melhor, o acordeão, tem muito mais a ver com a nossa linguagem, aliás, faz parte do folclore, da nossa raiz mais profunda portuguesa. E essa é a minha linguagem, portanto, não queria de forma nenhuma recorrer ao bandoneon, uma vez que temos um instrumento que substitui perfeitamente e que dá, no fundo, um toque das raízes musicais portuguesas. Por la vida errante bohemia, este Buenos Aires anclado em Paris, cubierto de males, bandeado de apremios, que evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este momar. Por favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pache Emeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy parada sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encande la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar aquí en este Montmartre, por favor sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. O fado ganhou novos públicos, pessoas mais jovens, e também ganhou novos autores e novos intérpretes. E é esta fusão também com outros estilos musicais que o enriquecem e que permite também granjear novos públicos, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Há sempre um público a descobrir aquilo que nós fazemos, não é? E é para esse público que nós trabalhamos e também para aquele que nos respeita e que nos é fiel. Os meus discos são sempre, têm sempre um cunho muito pessoal, quer dizer, é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que me pedem para eu fazer. Felizmente tenho essa possibilidade, trabalho com uma companhia que me permite ter a minha opinião pessoal sobre as coisas e sobre apenas isso eu me debruçar. Portanto, é bom que as pessoas gostem, não é? É claro que é bastante compensatório, no fundo, não é? É para isso que nós trabalhamos, não é? Nós trabalhamos para que gostem do que nós fazemos, não é? Não é uma questão de umbigo. Há pouco, e para que não fique aqui em falta, não referi também o Lars Arnes, o trombone, o Jorge Reis, o saxofone, e depois os violoncelos com Ana Cláudia Serrão, André Ferreira, Carlos Gomes e Marcos Pereira. E é justo que fale aqui neles. Aliás, Lars Arnes, há poucos dias falámos dele, a propósito do álbum da Paula Oliveira, com Liz Bones, que são álbuns que vamos aqui dissecando também e que vamos lembrando as pessoas para irem retomando as conversas que temos aqui atrás e para lembrar que os discos não devem ser efêmeros, devem ser continuados no tempo. E isso leva-nos a perguntar: quem é o consumidor, entre aspas, num disco como este? Não há só tangos em Paris. É cada vez mais abrangente. Eu acho que o público deste disco vai mudando também consoante a evolução que nós fazemos na música. Né? Eu lembro-me quando comecei a cantar que o meu público tinha uma faixa etária para aí a partir dos 40, 50 anos, não é? E agora não, para a gente de todas as idades. Portanto, o consumidor, esse disco, como diz, é toda a gente, não é? Aliás, eu trabalho mais internacionalmente até do que para Portugal, portanto, é muito alargado, não lhe sei especificar o alvo, não, de maneira nenhuma. É, sei lá, olha, vai dos 8 aos 80, não é? Se não chovesse tanto, meu amor, se a noite não tivesse vindo assim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se o céu não estivesse desta cor e houvesse menos gente ao pé de mim, se eu pudesse saber o que não sei, se eu pudesse dizer o que não digo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, se não sentisse falta do que dei, se não quisesse agora estar contigo, fosse eu não saber se estás contente, não fosse eu não saber onde é que moras, não fosse a minha casa estar diferente, se não já serem estas horas, não fosse a minha casa estar diferente, se não fosse já serem estas horas. Parece não ter fim e que estou muito ao pé de mim e que estou muito feliz aqui sozinha. Não fosse tu não estares ao pé de mim. Sente que cada vez que lança um disco as pessoas têm tendência a ir procurar os seus trabalhos anteriores? Não sei, quer dizer, isso não, eu não tenho esse feedback, quer dizer, não me compete a mim sequer explorar essa área, não faço a mínima ideia. Mas fico feliz se ouvirem um disco, por exemplo, se ouvirem este disco, tiverem curiosidade em conhecer os anteriores, claro que isso. Que é para isso que nós trabalhamos. Eu digo isso porque provavelmente alguém que nos está a ouvir hoje em casa ou através da internet ouve-nos e quando eu disse aquilo há pouco, tinha 12 álbuns, se calhar a pessoa interrogou-se, ou 12 álbuns, conheço muito pouco. E há aqui um dilema que é, a pessoa que quer conhecer mais tem muita dificuldade, porque vamos à procura dos seus primeiros álbuns e digo isto porque eu já o tentei fazer e não conseguimos arranjá-los. Hoje em dia na internet consegue-se tudo. Sim, está bem. Não seria por aí, mas nas tentei comprá-los legalmente. Tentei comprá-los legalmente para ter em casa, porque gosto muito. Mas o iTunes é legal? Sim, não há nada como o objeto. Eu até gosto muito do LP pela mancha de trabalho em termos também gráficos. Também é verdade. Reconheço que o CD, embora que diga que o LP tem melhor qualidade de som, eu aí não vou tão longe. Mas gosto muito da mancha de trabalho gráfico do LP. Daí que não me sinto interessado em buscar um disco que, por exemplo, o seu primeiro, que foi gravado de um espetáculo feito na Holanda, e se buscá-lo ao iTunes, que eu gostava mesmo de ter era o álbum. Esse existe no iTunes, esse disco é mesmo, é suposto ser uma edição limitada, porque já não existam mais álbuns no mercado. Todos os outros existem, é uma questão de persistência, provavelmente. Existem menos em Portugal, porque há sempre alguma política entre as editoras, nomeadamente a minha, a Universal, e as lojas de discos, não é? Aquelas grandes, como é que se chamam? As megastores, vá, digamos assim. Por exemplo, exatamente. Estamos a falar das FNACs, né, e por aí adiante, não é? Claro. Porque assim, eu sou sincero, eu tudo que é para trás dos censos não tenho. E não é fácil arranjar. E antes disso tem o Descobridor, tem o Post-Scriptum, tem Murmúrios, o Corpo Iluminado. O Corpo Iluminado. É assim, não é fácil encontrar. Estamos a falar aqui de trabalhos que entre 97 e 2002. Portanto, não são assim tão antigos. Pois não sei, isso, quanto a isso, não é, o meu departamento é cantar, não é vender. Aí está. Aliás, não tenho jeito nenhum para me vender. Então, mas vamos aí a essa fase agora. Imagine que, eu até vou pegar este exemplo. O Miguel Madger do Seda e Dona Maria dizia que quando ia com o cão ao veterinário, e sempre que o médico ou veterinário dizia que tinha uma pulga, ele imaginava que ele tinha 10. Ou seja, por cada disco, por cada Não Há Sotangos em Paris, legal, que é aí vendido, se calhar existem 10 cópias. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Eu penso que no meu. Neste género de música não é uma coisa assim tão flagrante, sabe? Não são discos que sejam copiados dessa maneira, quer dizer, não são grandes fenómenos de vendas, é sempre um disco que vende por fidelidade. Portanto, não sofremos desse mal. Continuo a achar que o seu disco vende para as pessoas que a conhecem. Que conhecem, que já sentem e que estão à espera dos discos, quer os seus, quer os discos do género. Por exemplo, está à espera de Ana Moura, não só. Estamos a falar de Portugal, portanto. Sim, estou a falar de Portugal. Sim, sim. É esta realidade, sim, penso que sim. E a venda de discos lá fora, passa um bocado também por fenómenos ligados ao dia do espetáculo? Tem muito a ver já com o meu nome, é diferente. Quer dizer, as pessoas não vão ao fado, não vão à procura de alguém que faz. Que está dentro desse domínio, procuram um nome, as pessoas vão normalmente ao meu nome, como irão a outros nomes, mas quer dizer, mas vão porque gostam da música, não necessariamente porque canta fado. Désespérée. tellement naufragé que la mort paraît blanche. Ils reviennent d'amour, ils se sont réveillés. Ils marchent en silence, les désespérés. Et je sais leur chemin pour l'avoir cheminé. Déjà plus de 100 fois, 100 fois plus qu'à moitié. Moins vieux ou plus meurtri, ils vont le terminer. Ils marchent en silence, les désespérés. Voici la bonne hôtesse, voici la fin du monde. Ils pleurent leur prénom comme de jeunes mariés et fondent en silence les désespérés. La pierre, il ne sait de l'amour que le verbe s'aimer. Sur le pont n'est plus rien qu'une brume légère. Ça s'oublie en silence, ceux qui ont espéré. Dizia-se aqui de que, enfim, nós estamos atentos ao seu trabalho e dizíamos que estava para sair um novo álbum e que teria duetos e estamos à espera deles, não é? Isso é, foi pura especulação ou chegou a pensar-se nisso? Não sei de onde é que veio essa ligação. Essa informação, não. Eu faço duetos, provavelmente alguém confundiu a informação, porque não são propriamente duetos, mas faço parcerias ou canto com orquestras ou com outros grupos, ou há sempre convites e coisas que vão acontecendo paralelamente a um disco novo, não é? Portanto, eu não canto exclusivamente de banda, claro. Projetos diferentes. Não. Ainda agora acabei de fazer vários concertos com a Sinfonieta de Amsterdão. Tive um projeto com o João Paulo Esteves da Silva e o Carlos Bica à volta das canções do Robert Schumann, que isso também são duetos, não é? Agora não sei como é que houve um cruzamento qualquer de informações e uma má explicação, provavelmente. O que se dizia era que era com novos músicos editados para a Universal em termos de fado também, aliás, de alguns álbuns que saíram recentemente, e refiro-me, por exemplo, ao Tantas Lisboas, portanto, e que se falava que teria também um dueto com a Cristina Branco. Não faltaram oportunidades e isso voltará a acontecer. Com certeza. Cristina, assim, temos aqui, há pouco falámos do videoclipe, eu gosto mais até do termo teledisco, que é a maneira também de chegar com imagem ao público. Qual é a melhor montra hoje para um autor e um cantor como a Cristina Branco? A rádio, os concertos, a televisão? Será sempre a televisão, não é? Apesar da disponibilidade desse meio, bem como todos os outros, para a música portuguesa aparecer, ser cada vez mais reduzido. Eu faço muito mais programas de televisão lá fora do que cá dentro. Ou seja, o espaço dedicado à música na televisão é muito pouco. É, reduzidíssimo. E aliás, também é assim, a qualidade também eu recuso terminantemente determinado tipo de programas, porque não são definitivamente o meu objetivo enquanto divulgação. Enquanto público, né? Quer dizer, não sou propriamente, não faço parte da sociedade do espetáculo, dessa efusividade normalmente que se encontra em alguns programas onde, que têm acesso à música portuguesa. Infelizmente é assim. Cristina, olha, desejo-lhe boa sorte para este Não Há Só Tangos em Paris e esperar que de facto tenha a visibilidade que merece. E vamos estar sempre atentos a todo o seu trabalho aqui na Boa Nova. Muito obrigada. E claro, e vamos falar mais vezes, porque seguramente há coisas que ficaram na gaveta já a pensar no 13º registro que aí vem. Com certeza. Ótimo. Aqui me tens agora toda nua, deitada junto a ti como se fosse branco areal onde se espraia a lua e o marulhar das vagas é mais doce. Sou estrela do mar e sou molusco, sou mucosa e cetim de mezelés. Sou de dor e prazer e sou um brusco, redemoinho de algas e marés. Sou a ninfa que vai desgovernada, feita espuma a entrar no temporal. Sou vulcão, carne viva, uivo e golfada, de amor, de agonia espiral. Sou garras, dentes, língua, turbilhão da lava, de carícias nas veredas, de me enroscar.